Levanta, ó Débora, levanta a voz. Quando os valentes se puseram em nós, povo que se oferece com coração a brilhar. Louvai ao Senhor, vamos juntos cantar. Ó Senhor, que do monte vieste, a terra tremeu, o céu se encheu, montes derreteram. Mas eu me levantei, a mãe se ergueu. Cessaram os caminhos, a guerra civil. Em fé e coragem, o povo se uniu. Ó Senhor, que do monte vieste, a terra tremeu, o céu se encheu, montes derreteu. Louvai ao Senhor, nossa esperança. As estrelas lutaram em teu poder. O ribeiro arrastou o inimigo a ceder. Bendita mulher que em fé se levantou com coragem e força. Olhando a esperar, mas o nosso Deus não deixa de atuar. Os que em ti confiam, como o sol brilharão em cada batalha, nossa dor.